quanto há força no braço que vinga, que venham ventos virar-nos as quilhas, seremos muitos, seremos alguém. Cantai rapazes, dançai raparigas, e vós altivas cantai também. Cantai rapazes, dançai raparigas, e vós altivas cantai também. Levanta o braço, faz dele uma barra, que venha a brisa lavar-nos a cara, seremos muitos, seremos alguém. Cantai rapazes, dançai raparigas, e vós altivas cantai também. Cantai rapazes, dançai raparigas, e vós altivas cantai também. Enquanto há força no braço que vinga, que venham ventos virar-nos as quilhas, seremos muitos, seremos alguém, seremos muitos, seremos alguém. Cantai rapazes, dançai raparigas, cantai rapazes, dançai raparigas, e vós altivas dançai também, e vós altivas dançai também.